Turma boa, tá chegando aí um aluno chamado Tocha, o MC Tocha. É um novato na nossa turma. Pedi que todos tenham muita paciência com ele pra gente meter muita dança juntos. Bora! Pra vocês, MC Tocha! Aê! Rebolou. E o Tocha só olhou. Posso fazer do meu jeito? Pode, Tocha. Você pode ficar à vontade, você tá em casa.